16:45. Gostaria de ler com vocês em Mateus, capítulo 25, versículo 1 a seguir. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem e compraram para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós vemos aqui essa leitura, né? A parábola das 10 virgens. Nós vemos que elas estavam todas iguais. Elas tinham lâmpadas. Elas saíram ao encontro do esposo. Só que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E elas estavam juntas. Mas nós vemos que as prudentes, irmãos, é aquela que está sempre vigiando, está sempre preocupada. Porque nós fazermos a obra do Senhor, estar envolvida na obra do Senhor, é maravilhoso, é bom e é gostoso. Mas o mais importante é ter certeza do nome está escrito no livro da vida. Nós vemos aqui que essas virgens prudentes estavam com as suas reservas. Ela tinha as lâmpadas, mas também tinha azeite nas suas vasilhas. E nós vemos que estavam todas juntas. E eu me preocupo muito quando eu vejo alguém dizendo, estou fazendo a obra de Deus. É bom, é gostoso, é maravilhoso. Mas eu preciso estar com convicção da minha salvação. Não adianta eu querer a salvação de alguém e eu não ter certeza da minha salvação. Então, essa palavra, ela fala comigo, ela fala com você. Nós precisamos ter o espírito de discernimento. Porque quem tem o espírito de discernimento, ele discerne. Ele anda junto, mas o Senhor dá discernimento. E nesta tarde, o Espírito Santo fala aos nossos corações para que nós vigiarmos, para nós estar preparadas. A salvação, irmãos, é coisa maravilhosa. A alegria da salvação. Muitos já perderam a alegria da salvação. Está envolvido, mas não tem alegria. Às vezes só fica feliz quando algo dá certo. Não deu certo, já não dá mais a obra, já não vai mais fazer a obra. Mas quando você e eu tem a alegria da salvação, tem certeza do nome está escrito no livro da vida. Mesmo na dificuldade, você faz a obra do Senhor. Porque, na verdade, quando você está na dificuldade, irmão, fazendo a obra do Senhor, nós vemos que a pessoa fica mais firme no Senhor. Porque é nos momentos de dificuldade é que você vai ter experiências com Deus. Quando tudo vai bem, é maravilhoso, é gostoso. Mas, irmãos, há momentos na minha, na sua, na nossa vida, que nós passamos por momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis não é para eu parar e para você parar. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Nós vemos aqui que as virgens loucas, elas foram, elas andavam juntas. E elas foram para entrar, mas a porta estava fechada. E uma porta fechada, irmão, não tem como passar. Não tem. Então nós vemos aqui essa parábola para que eu e você se desperte nessa tarde. Fazer a obra, mas estar preocupada. Como eu estou diante do Senhor? Devemos melhorar a cada dia. Aleluia. Porque quando o Senhor vir, muitos fazem a obra do Senhor e se esquecem que Jesus está voltando. E o Senhor colocou no meu coração nessa tarde para que nós vigiássemos mais. Porque a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor é eu e é você. Então eu e você precisamos estar preparados. Fazer a obra, mas estarmos preparados. As dificuldades não é para você desistir, irmão. As necessidades, as dificuldades é a maneira do Senhor Jesus trabalhar em nossas vidas. Hoje ali, na parte da tarde, eu estava ali na igreja. As irmãs estão desde manhã em consagração. E a irmã que estava pregando nessa tarde, uma irmã de Itajaí, é a irmã Mari, ela estava pregando e ela disse que às vezes tem pessoas que confia mais no homem do que em Deus. E nessa tarde o Senhor pede para mim e para você confiar no Senhor. Porque, irmão, quando você confia no Senhor, você vem as dificuldades, vem as provas, vem a luta, mas você está sempre de joelho na presença do Senhor, orando e sabendo que a tua vitória vai vir do Senhor. Eu sei que nessa tarde o Senhor está falando ao seu coração. Não fique reclamando das provas, das lutas, de alguém que às vezes não está te entendendo. O importante é Jesus entender você. Às vezes você vai querer fazer explicações e a situação piora ainda mais. Mas quando, aleluia, eu e você se dobra diante do Senhor e fale com Ele, Ele te entende e Ele me entende também. E eu sei que nessa tarde o Senhor Jesus está falando ao teu coração. Irmão, não vale a pena parar no meio do caminho. Não vale a pena dizer, eu vou colocar Deus na parede. Ninguém coloca Deus na parede, irmão. É perigoso eu e você se esborrachar. Porque Deus, Ele é o dono de tudo. É Ele que faz, é Ele que fez. E Ele quer nessa tarde fazer algo ao seu favor. Mas Ele quer fazer e mostrar para você que não é o homem que vai te ajudar, mas é o próprio Deus. Ele às vezes permite fechar a porta. Mas essa porta que às vezes Ele permite fechar é para te abençoar. Agora, essa porta que foi lida aqui e fechou-se a porta, aí é difícil. Porque quando Deus fecha a porta, irmão, aí não tem como nós fazermos nada. Mas às vezes Deus permite porta fechada, é para abençoar a vida dos servos dele. Sabe por quê? Porque às vezes você fica confiando muito no homem. Você acha que o homem é que vai te abençoar. Você olha muito para um lado só. E talvez você está olhando de um lado, mas a tua vitória vai vir do outro lado que você não espera. Aleluia! Deus vai abençoando. Hoje você não tem, não pode. Calma, irmão, irmã. Espera. Aleluia. Agradeça aquilo que você tem hoje. Você tem saúde, irmã. Você foi ao trabalho e veio. E esse pouco que você está ganhando, Deus está te abençoando. E Ele muitas vezes testa a nossa fé. E Ele, quando testa a nossa fé e nós somos aprovados pelo Senhor, algo maravilhoso acontece nas nossas vidas. E eu tenho certeza que nessa tarde, o Senhor Jesus está falando ao teu coração. Aqui no versículo 13, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos estar vigiando, irmãos. Porque quando nós vigiamos, nós estamos em vigilância. Nós estamos preocupados em cuidar de algo, para que aquele algo não venha a perecer. Porque vigiamos. E o Senhor Jesus, Ele fica feliz quando Ele olha para mim, Ele olha para você e vê que eu e você estamos preocupados em cuidar da nossa vida espiritual. Aleluia! O Senhor continua abençoando vidas nesta tarde, através da sua palavra. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Tem pessoas que param no meio do caminho por causa das virgens loucas. Mas eu te convido nesta tarde a você se juntar às virgens prudentes, aquelas que preocupam sim com a vida espiritual, que procura melhorar, sempre melhorando. Quando nós vamos melhorando, nós percebemos a mudança em nossas vidas. Aleluia! Porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E nesta tarde, que eu e você venha a nos preocupar e saber que o Senhor Jesus está voltando. Para alguns, Jesus chama individualmente. Mas nós vamos, irmãos, estar fazendo a obra do Senhor, nos preocupar em que o Senhor venha despertar aquelas virgens loucas. Porque, irmãos, na igreja do Senhor, nós sabemos que tem as prudentes, mas tem as loucas. Mas o meu desejo é que o Senhor venha despertar aquelas que estão distraídas. Tem muitas virgens distraídas. E o Senhor quer te despertar nessa tarde, para que você venha a se preocupar com a sua vida espiritual. Aleluia! E quando nós preocupamos com a nossa vida espiritual, nós somos aqueles discípulos que vá atrás de almas. Aleluia! Ganhando almas para o reino do Senhor. Que o Senhor venha despertar. Que o Senhor venha a fazer que eu e você esteja sempre vigiando. Aleluia! Que nós possamos ter azeite, irmãos. Possamos ter reserva. Possamos ter a graça do Senhor Jesus em nossas vidas, para nós abençoar vidas. Que tem muitas pessoas que estão adormecidas espiritualmente. E se eu e você tem o azeite em nossas lamparinas, oh, aleluia, nós vamos atrás. E nós vamos, através do querido Espírito Santo, trazer de volta essas pessoas que pararam na beira do caminho. Porque o meu desejo, o teu desejo, é que o Senhor venha salvar vidas. O Senhor venha fazer mudanças em vidas. Às vezes nós preocupamos alguém da minha, da sua, da nossa família. Porque nós não somos aquelas pessoas que queremos salvação só para nós, não. Nós queremos que o Senhor Jesus venha salvar toda a nossa família. Nós vemos que Noé, ele ganhou sim a família dele para o Senhor Jesus. E que eu possa, você e nós, ganharmos a nossa família para Jesus. E a partir do momento que nós estivermos preocupados em ganhar a nossa família, nós sabemos que o Senhor Jesus tem o prazer de trabalhar nessas vidas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com o dia a dia nosso que nós esquecemos da nossa família. A salvação, ela é individual. Mas nós precisamos nos preocupar com a nossa família, com a nossa parentela, que é muito grande. Às vezes, nós pensamos, mas será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Se eu e você estivermos na presença do Senhor, orando, clamando ao Senhor, procurando melhorar a nossa vida espiritual, o Senhor ouve sim a nossa oração. Só que o Senhor, irmão, ele responde da maneira dele. Não é como eu e você quer, é como o Senhor quer. E o Senhor, irmão, ele quer o melhor para mim e para você. Então, se eu e você ficar na vontade do Senhor, ele vai estar nos abençoando de maneira gloriosa. E que nessa tarde nós venhamos a nos preocupar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que ele está voltando para buscar a sua amada igreja. E que eu e você possamos estar preparados para este momento. Para nós sermos como as virgens prudentes. Sempre preocupada com o azeite nas nossas vasilhas. Que as nossas lâmpadas continuem acesas. Porque se não tiver o azeite, ela vai se apagar. E nesta tarde, o Senhor fala comigo e com você para cuidar das nossas reservas. Vamos orar ao Senhor, agradecer Ele por mais essa programação que está já no término. E amanhã, se Deus quiser e permitir, estaremos novamente aqui. Vamos então orar. Maravilhoso Deus que está nos céus, graças te damos por essa oportunidade tão maravilhosa. Aonde, Senhor, foi pregada a tua palavra, uma advertência, Senhor, das 10 virgens. Que nós possamos, aleluia, nos preocupar com a nossa vida espiritual. Abençoa os irmãos que estão orando comigo nessa tarde. Que o Senhor venha melhorar, Senhor, cada um de nós na tua presença. Senhor, é no teu nome que nós oramos e já agradecemos no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Horas e 45 minutos. Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós acreditamos muito no final. Que no próximo dia 2 você vai ser o prefeito de Colombo. E a minha vida, Deus, foi para dizer que falo isso autorizado pelo governador Raimundo Colombo. Que no dia 2 de outubro você ganha a eleição. No dia 1º de janeiro você assume a prefeitura. E no dia 2 de janeiro domingo, você acompanhará através desta rádio, voto a voto, cidade a cidade. Você saberá quem serão os novos prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros. Renomados radialistas aqui estarão em coligação também com as fontes de informações do TRE, referente aos 5.570 municípios em todo o território nacional. Aqui você terá o resumo das melhores informações das eleições 2016. Esta rádio, sempre à frente nas informações. Eleições 2016 é aqui, através da sua e da nossa emissora. Comício do 45 é nesta quinta-feira, dia 29, às 19h45, na rua Gustavo Richard, próximo à Igreja Matriz Divino Espírito Santo. Venha ver e ouvir as propostas de Márcio Rosa, de Milton Antônio e do seu time de vereadores. Não perca, é nesta quinta-feira, próxima à Igreja Matriz, às 19h45, mais um Comício do 45. www.gnuh.com.br. Acesse e fique por dentro de tudo sobre os ideões missionários da última hora. 45. Olá, meu nome é Amadeu Júnior. Peço seu voto pela educação e o crescimento do nosso município. Dia 2 de outubro, vote 43111. Olá, meu amigo, olá, meu irmão, aqui é o Márcio Kidd e conto mais uma vez com seu apoio e seu voto. Vereador 43150. Meu nome é Sherry, sou candidata pelo PTB. Meu número é 14014. Conto com o seu voto para representá-lo na Câmara de Vereadores. 2 de outubro, vote Márcio Rosa e Milton Antônio. 45. Aqui quem fala é o candidato a vereador França do Conde Vila Verde. Mais saúde, mais educação, mais segurança e mais fiscalização é com o França. 15665, prefeito Elcio e vice Ramal. José Garcia, 15444. Para uma Camboriú melhor e com mais segurança. Vote na renovação, vote certo. José Garcia, 1544 para vereador. José Garcia, 1544. A qualquer hora do dia, da madrugada ou da noite, você pode participar, porque agora a Voz Missionária conta também com o sistema via celular pelo seu WhatsApp. Sim, sim. WhatsApp de Voz Missionária. 047-9170-9100. 047-9170-9100. Sua participação é bem-vinda através do sistema WhatsApp de Voz Missionária. Participe! Ah, lembrando, ele não serve para atender chamadas, somente como mensagem. Eleições 2016. Quais os municípios que podem ter segundo turno? O segundo turno em 2016 deverá acontecer no dia 30 de outubro, mas apenas nos municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores e nas eleições majoritárias para prefeito e vice-prefeito. A decisão da eleição no segundo turno só ocorre quando nenhum dos candidatos alcança mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, excluindo os nulos e brancos. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, os municípios brasileiros com a possibilidade de ter a eleição definida no segundo turno são 93, em 25 estados, fora Brasília, que não tem eleição para prefeito. O cadastro de pessoa física CPF é o documento que identifica o contribuinte. O número do CPF é exigido em várias situações, principalmente em operações financeiras. Se você é ou será um contribuinte para a instituição filantrópica dos Gideões Missionários da Última Hora, ligue-nos para informar o seu telefone, sua data de nascimento e o número do seu CPF. Pois os novos carnês só podem ser enviados com estes dados e precisamos continuar com esta obra. Seus dados serão mantidos em absoluto sigilo. Isto é uma exigência dos bancos para operações financeiras e somente assim continuaremos recebendo a sua importantíssima oferta voluntária. E sua contribuição é muito valiosa. Se você ainda não regularizou seus dados pessoais aqui com os Gideões, aguardamos com carinho o seu telefonema para 047-3404-8700 em horário comercial. É fácil e nossa equipe lhes atenderá com carinho. Em outros horários, Use 047-3404-8743. Ouça a gravação e dê seus dados ou seu número de telefone para, assim que possível, retornarmos à ligação. Aguardamos o seu contato, pois necessitamos de sua contribuição voluntária para que os missionários continuem no campo, ganhando almas e realizando a obra de assistência social. A obra missionária não pode parar. Muito obrigado. Você também pode usar o nosso sistema de WhatsApp. 047-9170-9100. 24 horas ligado. Aguardando a sua informação. A obra missionária não pode parar. Que Deus os abençoe muito e lhes recompense por seu esforço em prol da obra missionária. Caso você ainda não tenha seu CPF ou de seus filhos, faça-os. A solicitação para inscrição no CPF pode ser realizada por meio do site da Receita Federal gratuitamente ou nas agências de Correios com uma pequena taxa de serviço com o valor de R$7. Eleições 2016. Não quero ser mesário, mas fui convocado. Tenho que ir? Ser mesário é uma convocação semelhante ao serviço militar. No entanto, é possível pedir dispensa, em especial se você já prestou o serviço de mesário por várias vezes. Ou em qualquer situação que cabe dispensa. Tem que ser um motivo plausível e com comprovação documental. Faltar pode render um processo administrativo, multa ou até uma ação na justiça. O trabalho dos mesários é organizar as salas, ligar as urnas, orientar eleitores, além de finalizar a votação. Os convocados têm direito a 2 dias de folga para cada dia de trabalho para a Justiça Eleitoral, bastando pedir um comprovante ao chefe do cartório eleitoral. A Justiça considera que este serviço é realizado em prol da comunidade e, portanto, não será remunerado. Cuidar da cidade é ter mais saúde. Por isso, Dr. Elcio e Ramon registraram em seu plano de governo o compromisso de fazer a UPA do Tabuleiro funcionar 24 horas. Mais saúde é 15. Cuidar da cidade, esse é o plano. Coligação Renovar para Melhorar. PMDB, PP, Rede, PSC, PT, PSDC, PTC e PCdoB. Vamos juntos com ele. A eleição deste ano mostra uma grande pulverização de partidos com chance de ganhar a prefeitura nas capitais. PMDB e PSDB têm candidaturas competitivas em 4 cidades. O PDT aparece bem colocado em 3. Pelo menos 14 partidos diferentes estão liderando a corrida nas 26 cidades. Quem registra uma grande derrota até o momento é o Partido dos Trabalhadores. O PT está em primeiro lugar apenas em Rio Branco, no Acre. Para o cientista político da UNB, Antônio Testa, isso é reflexo do desgaste tanto com o impeachment como com a Operação Lava Jato. Um impacto muito grande nos projetos de continuidade, pelo menos nesses grupos que estavam no comando da sigla. É possível que não possa recuperar no médio prazo, mas terá que mudar radicalmente o seu discurso, a sua bandeira. Já algumas ideias, inclusive em formas, que serão discutidas no próximo Congresso do PP, a mudança de nome, a mudança de símbolos, por conta do desgaste. Em 2012, o PT elegeu 4 prefeitos em capitais, entre eles Fernando Haddad, em São Paulo, que concorre à reeleição, mas corre o risco de não ir nem para o segundo turno. O cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Benedito Tadeu César, acredita que o descrédito da política foi canalizado para o PT. Ele afirma que o espaço deixado pela legenda deve ser ocupado por alguns partidos como o PSOL, mas o especialista aponta que a grande vencedora dessa eleição será a direita. Você tem uma pulverização de resultados, temos partidários, mas tem um corte ideológico, a mim parece nítido, entende? Quer dizer, tem um crescimento muito grande à direita, inclusive entre o eleitorado jovem. Só cresce no eleitorado jovem, mas se você pega as classificações das pesquisas, Ela fala tão bonito quanto a senhora, Dá uma luzinha aí, irmã Juventina. Alô, meu irmão. Alô, irmã Juventina, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Está com Jesus, está com tudo, né? Quem tem Jesus tem tudo. Graças a Deus. Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. E aí também vai tudo bem, né? Graças a Deus, lutando e vencendo. Ô, irmão, eu peço, irmão, para pedir igreja aí. Então, para Jesus salvar meu filho. Porque não quer Jesus, irmão. E eu cheguei na igreja. Mas agora tá grande e não quer Jesus. Mas só Jesus tocar no coração, né? São quantos filhos que estão fora do caminho? Pois é. Tá. Quais são os nomes? Pois é. Quais são os nomes dos filhos? Três filhos, é. Quais são os nomes deles? Pois é. É Oséia. É. É Oséia, Jeremias e Noemi. Mas eu vou contar para o senhor, mas não quer Jesus. Só se Jesus sacar no coração, né? Vamos colocar aqui na corrente da oração, irmã Juventina. É isso aí, graças a Deus. Deus abençoe a senhora, querida. Há uma promessa na Bíblia que diz em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pois é. Vamos orar, eles vão servir ao Senhor. Tá. Eu vou passar para a Dalva, trabalho. Não, irmã Juventina. Eu não sabe se ela quer conversar com o senhor ou se ela ouve o programa. Deus abençoe, irmã Juventina. Um abraço. Oi, pastor. Ela tem um pouco de dificuldade para ouvir. Sim, mas está falando bem. Eu creio em milagres, irmão, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus, graças ao meu bom Deus. Glória a Deus. É como sempre, eu não deixo de falar sobre aqueles que pararam de fazer a missão, para que sintam a presença de Deus neste momento. Sintam o toque do Senhor Jesus neste momento. E grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, meu irmão. Faça um compromisso com Deus. Não faça crendo em riquezas, em grandes coisas. Mas a saúde que nós temos, só o prazer de saber que nós estamos contribuindo com a missão. E os missionários estão levando a palavra do Senhor. Não podemos ir longe, mas tem os missionários, né, pastor Jorge, que está lá distante, fazendo a obra de Deus. Então, é necessário, não pode parar de forma alguma de fazer a obra de Deus. Eu não canso de falar isso. Eu já falo aqui em casa. Eu, quando Jesus me leva, eu quero saber quem é que vai continuar fazendo a obra. Mas eu tenho certeza que eles sabem, eles me conhecem. E não vão deixar de parar de fazer a obra, em nome de Jesus. Ei, glória a Deus, irmã Dalva. Deus seja louvado. Amém. Deus seja glorificado na sua vida, na vida da sua mamãe, irmã Juventina. Gostei muito de conversar com a irmã Juventina. Amém. Vamos estar orando aqui pelo Oséias, pelo Jeremias e outro nome que é? Noemi. Vamos orar aqui colocando na arca da vitória para que Jesus salve e liberte. Isso. Muito obrigado, irmã Dalva. Então que Deus continue abençoando a todos os irmãos aí e que sejam multiplicadas as vitórias, as bênçãos e o desejo para aqueles que não estão fazendo missão. Para que Deus multiplique o desejo do coração deles de fazer missão e contribuir com a obra de Deus. Amém, querida. E enviando a participação, né, irmão? Que Deus abençoe a todos os irmãos aí, a todos que estão ouvindo o programa, em nome de Jesus. E eu quero ouvir um hino para o meu enlevo espiritual. Uhum. Qual é o hino que tiver aí já para mandar? Então tá certo, querida. Já vamos soltar aqui um hino que a senhora vai gostar muito. Eu já estava cantando aqui 30 peças de prata. Oh, maravilha. Deus abençoe, irmã Dalva. Amém, que abençoe o senhor também. Muito obrigado, querida. Paz, Senhor. Aí a serva de Deus, a irmã Dalva de Belo Horizonte, com a irmã Juventina. A irmã Juventina fala bem, hein? É, irmã Dalva. É. Teve a quem puxar, né? Deus abençoe. Vamos ver quem está na linha das bênçãos. Alô! Alô, Pai do Senhor, pastor. Pai, Senhor, meu querido, qual é o seu nome? Sou Marcílio, eu queria informação sua. Pois não, irmão Marcílio. Tu tem o nome do CD desse do irmão Daniel Samuel, que canta esse hino, 3 peças de prata? 30 peças de prata. O nome dele é esse mesmo? É esse mesmo, 30 peças de prata, Daniel e Samuel. Ah, tudo bem, então. Deus abençoe. De que cidade o senhor fala, irmão? Irmão Marcílio, de que cidade? Amém, pode Senhor. De que cidade o senhor fala? É? De que cidade o senhor fala? Posso Caldas, Minas Gerais. Posso. O senhor mora bem, hein, irmão Marcelo? Cidade linda, hein? Estou melhorando devagarinho. Ei, Deus te abençoe, querido. Vamos colocar aqui na Arca da Vitória. Amém. Vai, senhora. Linhas abertas, queridos. Eu ia trazer uma palavra de reflexão, mas as ligações estão chegando e o ouvinte é prioridade. Para você que quer colocar o seu nome na corrente da oração, né? Oração por você, por um filho, por uma filha, por um pai, por uma mãe, um esposo, uma esposa, um irmão, uma irmã, uma tia, um amigo. Coloque aqui na corrente da oração. Pastor, eu fui curado, eu fui curado. Ligue testemunho para a glória do Todo-Poderoso. Para você que quer mandar a sua mensagem via WhatsApp, anote aí, número do WhatsApp, 47-9170-9100. 47-9170-9100. Eu creio em milagres. Como um barco a dele. Aí está Milton Marlene cantando Nave Sem Rumo. Vamos ver quem está na linha. Alô. Alô. Alô, paz do Senhor. Pastor Jorge. Com quem estou falando? Aleluia. Irmã Luzia, de que cidade, irmã Luzia? Eu falo aqui de Perolândia, Goiás. Perolândia, Goiás. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo bem. Aí, com Jesus no barco vai tudo bem. É, com Jesus no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Aí, Perolândia fica no interior, né, querida? É, no interior de Goiás. De Goiás. Que bom. Tem mais algum ouvindo aí com a senhora a programação? Na minha casa não, mas aqui na minha cidade tem alguém que ouve. É, quem é que ouve aí além da senhora? Uai, sempre eu escuto o irmão... Como é que chama? Irmão Kardec falar. Ah, é eu verdade. Falo assim, eu ouvi sua voz hoje no programa. Ah, que bom, né? Um abraço pra ele. Para todos, deve ter muitos ouvintes aí em Perolândia, região, né? Tem mais gente que ouve, só que aí eles não sabem, né? É verdade, um abraço para todos os ouvintes de Perolândia e região, no estado de Goiás. E o que é que a irmã Luzia deseja? Pastor, eu sou ouvinte do programa, a rádio aqui na minha casa é um culto diário na minha casa, eu levanto todo, antes de eu ir lá no barraco escovar os dentes, eu já ligo meu rádio porque eu não quero perder nada. Só que ultimamente meu rádio anda ruim demais. Aí eu corro pra internet, a internet fica lenta, paralisando. Ai, me dá um nervoso. E eu não sei porquê. E agora? Agora tá, tá melhor o rádio? Não, hoje tá chiando. Eu tô escutando, mas tá chiando. Aham. Uhum. Dá pra ouvir mais ou menos? Dá pra ouvir. Mas é ruim, a gente quer ver limpinho, né? É verdade, é. Mas agora, irmã, com a chegada da primavera e o tempo vai esquentar mais, vai entrar melhor aí para vocês o sinal da nossa emissora, querida. Tomara mesmo. É, vai, em nome de Jesus. Pois é, pastor, mas o motivo de eu me ligar, esses dias veio um irmão aqui da minha igreja e deixou R$100 aqui para mim, porque ele não é contribuinte, mas ele ouve o programa. Uhum. E aí ele... Deus tocou no coração dele para entrar naquela campanha de R$100. Ah, e qual é o nome dele, irmã Luzia? Ele chama João Batista. João todo Batista. Todo mundo conhece ele tipo Milico. Milico? É. Vamos botar aqui o nome do João Batista, né, na corrente da oração. Quando vê ele, agradeça a ele pelo valor dos R$100 para ajudar a obra missionária. E que o nome dele e da família dele está na Arca da Vitória e estamos orando. Amém. E aí, pastor, eu liguei porque aí eu vou... Semana que vem eu vou fazer esse negócio dele. E eu já tinha feito o compromisso também de entrar nesse desafio de R$100. A senhora também, irmã Luzia? Isso. Oh, glória a Deus. Luzia... Eu falei com o Wesley aí esses dias para trás e falei que... eu ia... No começo do mês eu ia depositar os R$100. E depois que... O pastor João veio aqui e me deu R$100 para me depositar também. Está ali para me depositar. Aí eu quero saber do irmão, assim, porque lá no carnê agora vem todo o valor, né? É, agora vai o valorzinho. Aí lá no final tem o valor de R$100. Aí tacar duas folhas? Pode, querida. Pode, sem nenhum problema. Que aí eu vou fazer o depósito dos 50, que é o meu de todo mês, e mais os 100 meu e os 100 dele. Aí os dois que tem eu posso destacar as duas folhas de 100 reais? Pode, sem nenhum problema, querida. Tá bom. Tá bom. Irmã Luzia, olha, muito obrigado à senhora, à sua família, conte com as nossas orações. E ao irmão João Batista, tá? Quando ver ele, diz que estamos orando pela vida dele e que a oferta dele vai ser investida em 1.346 famílias missionárias. Com certeza, eu penso que ele deve estar ouvindo lá, porque o rádio dele lá é ligado direto. Um abraço, irmão João Batista. Deus te abençoe. Amém, pastor. O senhor foi meu nome na arte da vitória, que eu sou muito carente da oração dos irmãos. Eu oro, mas... Ontem eu estava escutando uma irmã no rádio falando, mas é minha outra rádio, não é minha outra. Hoje o povo está assim, ora por mim. Ora por mim, mas não ora. Agora eu peço oração, mas eu oro. Eu clamo a Deus direto pela minha vida. Deus sabe das minhas necessidades de saúde, né? Eu não tenho uma saúde boa. Mas e quanto mais oração, melhor, né, pastor? É verdade, querida. Vamos colocar aqui na corrente da oração seu nome e de sua família. Amém. Pastor, e outra coisa. Quando veio uma Eva, até não esqueci de nós, não. Às vezes, quando ela dá um alô no rádio pra gente lembrar da vozinha dela, que ela era tão bom quando ela vinha no rádio. É verdade, né? A missionária Elba, não sei agora, mas antes ela costumava ouvir muito a programação Eu Creio em Milagres. Se ela estiver ouvindo, manda um alô pra ela, irmã Luzia. Convida ela pra vir no rádio, vai lá. Amém. Pois é, Pai Senhor, irmã Elba. Nós estamos aqui com saudade da irmã, de ouvir a voz da irmã. Depois que o nosso querido pastor partiu, a irmã sumiu do rádio. A gente está com saudade, não esquece da gente não. Vem no programa, fala com a gente, isso aí enriquece muito a nossa vida, principalmente a minha. Eu gosto muito de ouvir a sua voz, viu, irmã Elba? Estamos com saudade. Pai Senhor, querida. Ei, glória a Deus. Saiu o recado, né, para a missionária Elba. Que ela seja sempre bem-vinda. Amém, com certeza. Irmã Luzia, Jesus continue te abençoando, querida. Amém, pastor. E aí lá pro dia 3, 4, por aí, eu já vou fazer o depósito, viu? Então tá certo, querida. Olha, conte com as nossas orações. Que a boa mão de Deus continue abençoando a vida da senhora, do irmão João Batista e de todos os nossos queridos mantenedores aí na cidade de Perolândia, em todo o estado de Goiás. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Pastor. Muito obrigado, querida. E essa vai lá para os interiores de Baipendi. Alô, pastor Benjamin. Alma cansada, não desespere, espera. Vai lá para o irmão Jonatas e sua família de Agudos, Morro Agudo. É lindo, né? Tá aí o saudoso Jair Pires, alô! Alma cansada, não desespero, espera em Deus. Ô, Jorge, tá de Senhor, pastor. Canta de novo. Tá de Senhor, pastor. Canta agora junto com ele, vamos lá. Alma cansada. Faz o Senhor, querido. Pastor Jorge. Qual é o seu nome? Meu nome é o irmão Lauro aqui de Moarama. Nelson? O Lauro. Lauro de Moarama. Bem-vindo, irmão Lauro. Sim, que bênção. O que você deseja, querido? Ô, irmão, eu tô ligando aí para aquela irmã, para pôr uma cena no Moarama, fui esticado, tô rádio no ar. Ah, como é que é? Conta aí. Eu comprei um rádio motogás. Agora esse sopinho agora que o outro tá pegando. Então... Aí o irmão falando, aquele irmão, o Luiz, não sei. É, o Luizinho, o nosso técnico, né? Então, foi um arame aqui, uma antena do arame que você deixava do antigamento. Aham. Uhum. Aí tá limpinho, tá um sino. É verdade, tá aí. Olha uma cansada aí de sorver. É verdade. Ô, irmão Lauro, então o senhor fez, colocou os dois bambus e esticou o fio? Coloquei duas ripas na esquina da casa do bom. Né? E põe aí o fio, né? Ah, então tá aí, ó, queridos. Não, mas tá pegando, ó, pega no incêndio, pega na 49, na casa é na 31. Olha aí, irmã Luzia de Pirolândia. A senhora faz assim também, né? Um bambu de uma ponta no outra, assim, uns 10 metros de distância, aí puxa um fio de uma ponta no outro e do meio um fiozinho que vai até a antena do seu rádio. Já ajuda, né, irmão Lauro? Ajuda. Vixe, melhora bem, hein? Mola aqui agora virou um sino agora. Que bom, tá ouvindo melhor então agora? Ah, tá, é uma boa. Igual, mas levante cedo e até o rádio aqui já. Fazer, só escutar mesmo, né? É verdade, que coisa linda. Dá uma benção, né? Que é a felicidade de vocês é a nossa alegria. É verdade, irmão Lauro. Olha, Deus abençoe o senhor, abençoe a sua família. Cara, o coração, viu, né? Pra mim e minha família. Tem que ficar. Vamos colocar aqui na Arca da Vitória, querido. Desempregado, irmão, tá? Amém. Deus vai entrar com providências, irmão Lauro. Deus, tá bom, querido. Deus te abençoe. Muito obrigado. E daí lá do fundo da rua, a gente tá escutando. Então tá certo. Um abraço para todos os ouvintes de Umuarama, no Estadão do Paraná. Um abraço. Ai, senhor. 17:26. 17:26. Programa Eu Creio em Milagres. Deus tem uma bênção para a sua vida. Em breve não mais se ouvirá o canto de aleluia. E esta igreja vai desaparecer. E o mundo vai sentir demais a falta deste povo, que sairá da terra para no céu viver. Daí Joel e Jonas. E todos sentirão tristeza e a falta dos parentes. E muitos assustados sentirão. Foi desculpado, mas não foi não. Jesus virá de novo. Arrebatar o povo. Desperta a tua igreja, porque a beleza que vai ter. E a qualquer momento é, meus amados, olha, linhas abertas para quem deseja participar da nossa programação. Você tá aí, passa a linha para mim, pastor Jorge, que eu quero participar. Então anote aí, ó, 47 é o DDD, 34048722. 34048723. Alô. Oi, paz do Senhor, querida. A paz do Senhor, aqui é a irmã Judite Berg Udre de Ijuí, Rio Grande do Sul. Irmã Judite de Ijuí, conta pra nós, tá frio aí em Ijuí ou tá quente? De dia tá quente, mas de noite é fria. Oh, Jesus. De noite vem a 10 graus por aí, na madrugada. Daí durante o dia tá 27, 28. Aí esquenta bastante, né, durante o dia, né? É uma gangorra, daí eu não aguento tanta coisa assim. É verdade. Ô, irmã Judite, o que é que a senhora deseja, querida? Eu estou escutando o programa e daí eu falei uns dias que eu não conseguia despegar direito. De vez em quando, não sei, ele dá uma falhada, não sei se é meu rádio ou o quê. Sim. E daí eu olhando uns dias minhas anotações ali, mês de setembro eu encerrei os R$1.000 do desafio. Na campanha, né? É, eu acho que eu já tinha entrado pela segunda vez. Só olha, que eu não posso parar. Sim. Eu não posso parar, vou continuar de novo com mais mil de novo. Vai entrar na terceira campanha. Vou entrar na terceira. Glória a Deus, irmã Judite. Deus tem me abençoado, não tem faltado o pão de cada dia, tem, assim, bênçãos e mais bênçãos, né? Então, como é que eu vou poder parar? Não tenho, por enquanto, que Deus está me alcançando. Eu tenho que também alcançar. É aquela, é aquela campanha que o pastorzinho teve a revelação, né? É. Dos 1.346 com mil reais para ajudar as famílias missionárias. Parabéns, é. Irmã Judite. Quando eu comecei era 1.332, ó. É, era isso mesmo, 1.332. É. E agora já aumentou, então nós não podemos parar de maneira nenhuma, né? É verdade, querida. Ô, irmã, é. Irmã Judite, a senhora, o seu nome completo é? Judite Berg Ugre. Ah, Berg Ugre. Ugre. Ugre. H. U H B de dedo R E. R E. Ugre. Ugre. U H D E R E. Ugre. Ugre. Tá certo. É Berg, né? É Berg. É parente não do. Não sei se sou parente do irmão Daniel Berg. Berg, com certeza, né? Com certeza. Bem de longe assim deve ser parente, né? Provavelmente. Que bênção, né? Que bom, né, querida? Um nome então, que a gente, todo. A gente não pode deixar morrer, né? É verdade. Todo pentecostal sabe que existia um Daniel Berg, né? Cheio do Espírito Santo. É, graças a Deus por isso. Né? A senhora é feliz em poder ajudar a obra de Deus, né, irmã Judite? Mas muito mesmo. Há quanto tempo a senhora é mantenedora? Olha, eu comecei primeiro também a cooperando com as crianças. Eu tenho um casal de crianças lá do Haiti que eu coopero com lá eles. No Haiti, a senhora e sumiu. Agora, a partir de maio, eu comecei com R$50 para Cuba, os missionários de Cuba lá. Sim. Então, e Deus tem sempre me alcançado, né? Então. Glória a Deus. Vamos ajudar, né? Amém, querida, amém. Jesus é maravilhoso, né? É, graças a Deus, né, por isso. Vamos colocar aqui o seu nome na corrente da oração, irmã Judite. Vamos continuar. Eu preciso, que eu tenho um filho que não está na igreja ainda, né? Já está com 34 anos, mas não está na igreja. Então, esse é o meu desejo do coração, né? Que Deus alcance ele também, né? E qual é o nome dele, irmã Judite? É Rudinei. Rudinei. É. Berg. Ugre também. Vamos colocar aqui na Arca da Vitória, querida. Amém. Vamos colocar na Arca da Vitória para Jesus salvar a vida dele. E a toda a sua família, né, irmã? É. Então, a gente precisa, né? Sem Deus nós não somos ninguém, né? A senhora ainda tem seu esposo? Não. Não. Faz 3 anos que ele partiu para a glória, né? 3 anos só? Já. Bem recente, né? Mas em tudo dá graças, né? Como diz a Bíblia, né? Deus sabe o que faz, né, irmã Judite? Faz o que faz, né? É verdade, por querida. Por isso não podemos abandonar ele, né? Faz parte da igreja, do coral da igreja, do coral aqui do bairro também. Sim. Então a gente tem que servir a ele de coração. É verdade, querida, é verdade. Olha, muito obrigado pela sua participação, irmã Judite. A senhora enriqueceu muito a nossa programação. Aliás, cada um que liga enriquece, né, a programação. É, Armandalva, enfim. A gente escutar o testemunho dos irmãos, né, a gente se alegra com isso também. É verdade, querida. Daí, início do mês, agora, provavelmente segunda-feira por aí, daí eu estou depositando. Amém, o querida. Para o desafio e das crianças que eu contribuo com R$100. Amém, e querida. E 50 para Cuba, né. Bênção. Ah, essa terceira campanha a senhora vai fazer em 10 vezes? Sim. Ah, então tá bom, querida, tá ótimo. Que Deus abençoe, irmã Judite. Daqui a pouco vamos formar juntos a corrente da oração, filha. Amém, amém. Que Deus abençoe e continue com o programa desse que a gente precisa. Amém. Deus abençoe. Amém. Pai Senhor, querida. Um abraço. Outro. Mas quem não quer fazer a obra missionária, hein? Quem nos dera, hein? Irmos ao campo missionário, caminharmos em busca das preciosas almas. Otoniel e Osiel. E aí, minha alma... é como fogo. Bem aceso em meu... Muito bem, vamos ver, ouvinte no ar, alô. Paz, senhor amado. Senhor amado. Qual é o seu nome? Genivaldo Santos. Hã? Genivaldo. Genivaldo. De que cidade, Genivaldo? São Sebastião do Paraíso. Eu só entendi o paraíso. Minas Gerais. São Sebastião do Paraíso. Seja bem-vindo. Em que posso ajudá-lo, meu amigo? Eu fiz dois milagres de Deus. Sim. Primeiro milagre, que eu estou com problema de saúde. Sim. O segundo, pastor, é que eu estava com muito problema, eu estou com causa da justiça, eu estou com o juiz, até o juiz não quer assinar. E agora só Deus fazer assinado para mim. Vamos botar aqui na corrente da oração, né, querido? Tá bom. Olha lá no capítulo 18 de Gênesis. Abraão faz uma pergunta: não faria justiça o juiz de toda a terra? É verdade. Então vamos colocar esta causa nas mãos do juiz, do fiel juiz de toda a terra, irmão Genivaldo, e ele vai entrar com providências, querido. Aí você bota a minha mãe, chama Luiz do Carlos Santos. Você põe o nome dela na Águia da Vitória, do meu irmão Zé Luiz. Zé Luiz também. É, minha mãe tem problema de coração, para Deus dar vitória. Então toda a família. Toda a família. Tá bom, querido, Deus vai entrar com providências. Amém. Um abraço pro senhor, irmão Genivaldo. Senhor, pai do senhor. Pai, senhor. Somente tu conheces. Somente tu, senhor. Senhor, me ajudará. Olha, eu quero ler aqui algumas mensagens. Diz assim: a paz, senhor pastor Jorge, peço oração pela nossa plantação de cheiro verde. Hortelã, almeirão, cebolinha. O que mais que deve ter lá, hein? Cebolinha tem, com certeza. Alho. O que mais, hein? Cheirinho verde. Tem aquele cheirinho verde, como é que é o nome daquilo? Salsinha. Deve ter salsinha também, né? Irmã Rosângela Costa de São Carlos, São Paulo. Ô, irmã Rosângela, vai produzir coisa boa aí a sua terra, querida. Vai produzir o dobro do que produz. Preparem-se para o grande crescimento de Deus para a vida de vocês. Alô. Paz o Senhor, amada. Tudo bem, qual é o seu nome? Salles de Oliveira. Tudo bem com a senhora e com a família, né, irmã Aparecida? Pode falar, querida. O senhor também, né? Graças a Deus. Ó, eu estou ligando para falar para o senhor que a minha menina mandou ligar, a Leiliane, que chegou dois carnês para ela. Como que ela faz? Se ela paga um de cada vez? Ela contribui um de cada vez? É, fica a critério dela, se ela quiser usar um. Esse mês vou usar a folhinha deste, mês que vem a folhinha do outro, sem nenhum problema, tá? Se ela quiser guardar um e deixar para quando acabar o outro, enfim, ela pode utilizar os dois sem nenhum problema. Então, e também tem o Ederson, que ele pediu um carnê pela internet, faz um mês, não veio ainda. Aí é complicado, querida. Olha, seria bom, irmã Aparecida, que passasse todos os dados de novo. Porque às vezes pela internet, às vezes se perde a mensagem. Ah, é? Às vezes é deletada, às vezes não chega. É, já faz um mês que ter mandado. Já era para ter chegado. Ô, irmã Aparecida, qual é o número para a gente ligar e pegar os dados dele? Então, né, eu tenho que pegar com ele os dados dele, só para pegar o PPC lá. É, o CPF. Ele está aqui comigo, 15, 3, 16. Não, não.